Braga perde, mas Benfica vence. Há uma nova esperança no ténis português. Grande Prémio da China em Fórmula 1 até 2017. A garantia do Gabinete do Desporto de Xangai. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde, com Carlos Cruz na Antena Web. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui, na Antena Web, todas as sextas, entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas, às 19h, na Antena Web. A Antena Web dá-te música! Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Feed Sound. Às quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Boa noite. Acabaram há instantes os jogos na Polónia do Sporting de Braga e na Luz do Benfica a contar para a Liga Europa para os 16avos de final. Melhor esteve a equipa do Benfica, que a jogar em casa bateu o Stuttgart por 2-1, enquanto que o Sporting de Braga, na Polónia, em Poznan, perdeu com o Lech local por 1-0. A equipa do Benfica venceu o encontro por 2-1 frente ao Stuttgart, mas foi tarefa difícil, sobretudo quando Admic, aos 21 minutos, abriu o ativo a favor dos alemães. A equipa do Benfica mostrou-se demasiado sôfrega para marcar o golo, ansiosa, e não conseguia chegar com êxito à baliza de Reis, o guarda-redes que esteve, aliás, em destaque neste encontro na Luz. Mas o Benfica chegaria ao 1-1, a partir do minuto 25 da segunda parte, a equipa encarnada estava em igualdade face aos alemães. Em igualdade no encontro, mas em desvantagem na cena eliminatória, já que o Stuttgart marcou fora e, portanto, estaria em vantagem. Estaria, porque aos 81 minutos e 11 depois do primeiro golo, Franco Jara voltou a marcar para os encarnados. Mais um jogo em que jogou, mais um jogo em que marcou. Franco Jara continua a chamar a atenção. Aponta desta vez mais um gol decisivo, o 2-1, o gol que colocou a equipa do Benfica em vantagem. Após o gol e nos 10 minutos finais, a equipa do Sport Lisboa-Benfica foi realmente galvanizadora, deixando atordoada a defensiva do Stuttgart. Reis esteve em destaque ao impedir uma vantagem encarnada ainda maior para a segunda mão. No próximo jogo, a equipa do Benfica parte em vantagem. Irá jogar na próxima semana em Stuttgart, no jogo da segunda mão dos 16avos de final. A mesma sorte não teve a equipa do Sporting de Braga, que no segundo tempo viu a equipa do Lech Poznan apontar o único tento da partida. O Braga também joga na próxima semana, desta vez no AXA, e para receber os polacos do Poznan. Ainda nas competições europeias, já ontem se realizou um grande encontro de futebol. A equipa do Arsenal e do Barcelona defrontaram-se num jogo que contou para a Liga dos Campeões. A primeira equipa a marcar foi o Barcelona, na primeira parte, com Leo Messi. A primeira vez falhou, mas a segunda não deixou escapar. A bola entrou mesmo na baliza da equipa treinada por Arsène Wenger, no Teatro dos Sonhos. Mas os arsenalistas acabariam depois por dar a volta ao marcador, vencendo o jogo por 2-1. No outro jogo da noite, de quarta-feira, uma surpresa. O Roma perdeu em casa, frente ao Shakhtar Donetsk, por 3-2. E seguem agora os ucranianos em vantagem, na próxima jornada, a jogarem Donetsk, a contar para a segunda mão desta eliminatória. Hoje, dia 17 de fevereiro, realizaram-se mais alguns jogos, a contar para os 16avos de final da Liga Europa. Trazemos agora os resultados já conhecidos, lembrando que, a esta altura, em Sevilha, o Futebol Clube do Porto defronta o Sevilha e, em Glasgow, a equipa do Sporting Clube de Portugal defronta o Rangers. Vamos aos resultados. Metalist Kharkiv 0, Bayer Leverkusen 4, com 2 golos de Sam. Benfica 2, Stuttgart 1, já aqui falamos. Lech Poznan 1, Sporting de Braga 0, Rubin Kazan 0, Twente Enschede de Holanda 2. Anderlecht 0, Ajax 3. Besiktas 1, Dinamo Kiev 4. Napoli 0, Villarreal também 0. E por fim, Bat Borisov 2, Paris Saint-Germain também 2. Há uma nova esperança no ténis português. Chama-se Maria João Köller e, apesar de ser apenas a número 311 no ranking da WTA, conseguiu hoje apurar-se para os quartos de final do torneio de Maiorca, após vencer a espanhola Julia Gato Montcone pelos parciais de 6-0 e 6-1. Uma vitória que chama a atenção dos observadores da modalidade em Portugal. A bicampeã portuguesa espera agora pelo resultado do encontro que opõe a espanhola número 265, Lara Arruabarrena, e a eslovaca que ocupa a posição número 210, Lenka Jurikova. Será uma destas a próxima adversária da bicampeã portuguesa e que chega então aos quartos de final do Torneio de Maiorca. Maria João Carrer. Antenoeve, do Desporto. E no ciclismo, realizou-se hoje a segunda etapa da Volta ao Algarve em bicicleta. Ontem, a etapa inaugural foi vencida por Filipe Gilbert, da Omega. A etapa de hoje, que ligou Lagoa a Lagos, em 186,5 km, foi vencida por John Degenkolb. O alemão da HTC precisou de 4 horas, 57 minutos e 56 segundos para concluir a etapa. Em segundo lugar ficou Tara Faha, da Garmin, e em terceiro o australiano Michael Matthews, da Rabobank. Philippe Gilbert, que ontem conquistou a etapa inaugural, conseguiu hoje apenas um quarto lugar e ficou fora do pódio, mas mantém a camisola amarela. Quanto a Alberto Contador, El Pistoleiro, que à última da hora pôde participar na volta ao Algarve, é o atual detentor do troféu, já que o venceu no ano passado. Agora está apenas no pelotão da frente, mas ainda não conseguiu nenhum pódio. O melhor português continua a ser Filipe Cardoso de Barbô, que hoje conseguiu um 7º lugar na prova. No automobilismo, estão resolvidas as incertezas sobre a realização do Grande Prémio da China em Fórmula 1. O contrato foi prolongado por mais 6 anos. Quem avançou a notícia foi o próprio Gabinete do Desporto de Xangai, que afirmou que irá realizar obras de remodelação que visam reforçar a segurança e a estabilidade na corrida. No circuito, irão ser realizadas obras que depois serão aprovadas pela FIA, a Federação Internacional de Automobilismo. O presidente da Câmara de Xangai diz que a Fórmula 1 é um excelente cartão de visita de Xangai. Estou confiante no sucesso do evento nos próximos anos. Recordemos que o primeiro grande prémio é o do Bahrein, que se realiza a 13 de março de 2011. E assim termina mais uma edição do Desporto Antena. Amanhã, às 20 horas, voltamos com mais notícias. Fique bem e até lá!